uma média de 6 anos. 6 anos, não tinha mais. E era o seu avô que lhe Era o contava. meu avô é que contava. Conta-me outra vez a história. Outra vez a história. Era a das bruxas. As bruxas, Feiticeiras. as feiticeiras, bruxas, é tudo a mesma coisa. O meu avô conhecia um casal que a senhora era bruxa. Ou feiticeira, é o que queiram chamar. E então ela, antes, aí por volta das 11 horas, chegava, ela, o marido e ela iam-se deitar e chegava. Elas, quando o marido adormecia, chegava à cama e passava por cima do marido: eu te benzo, meu zarabu, com esta fralda e com este cu, enquanto eu vou e venho, durmas tu. Porque era para o benzer, para ele não acordar enquanto ela estava no Monte de Santa Catarina com as colegas às gargalhadas. E então o meu avô, por volta da meia-noite, foi à janela, que era a hora que ele as ia espreitar sempre. E chegou à janela assim: ah, minhas putas, que elas estavam às gargalhadas, que só via na Corisca, na Quinta da Corisca, na casa onde o meu avô morava. E eles assim: ah, minhas putas, que estáis aí. E então elas ouviram a voz do meu avô, em Santa Catarina, que ainda é para aí 1 quilómetro. E ouviram a voz do meu avô, e conforme ouviram a voz do meu avô, pegaram numa peça que é de frisar o linho e atiraram. Do Monte de Santa Catarina, atiraram da beira da fogueira para a Corisca, para a Quinta da Corisca, que é para cima de 1 quilómetro ou mais, e foi parar mesmo direitinho à janela onde o meu avô tinha a janela aberta. E bateu, aquilo ficou espetado, que tiveram de cortar, serrar a janela, que antes não havia janelas em vidro, lá em Ponta Barca não havia. As janelas eram em madeira e ficou, aqueles dentes ficaram lá todos espetados, que tiveram de tirar a janela fora. O meu avô era carpinteiro, tirou a janela fora e arranjou a janela toda de novo, porque aquilo não se. Pronto, não. Eu lembro-me, eu era muito pequenina, mas eu lembro-me do meu avô estar a contar, e essa parte da janela, e que fez uma janela nova, e pronto, e essas cenas todas. Tinha eu uma média de 6 anos, se calhar nem 6 anos, sem quitar os 6 anos, não tinha mais, eu era pequenina. Que é que